favor, é o Trip 5486. Trip 5486, boa, contato radar ali, colagem suba 160 na saída Momo. 160 na Momo, 5486. Utilizando o localizador, o seu 3804. 3804, completa o US Exchange, mando torre 198, decimal 6. 6, boa. Patrulha, prossiga para 2 mil pés, autorizado ele é X-Ray, reporte localizador. 2 mil, reportará. Controle Salvador, muito boa tarde, Trip 5240, ciente da November, se possível, ITAP. Trip 5240, acelera a identificação, prossiga direto ITAP, desça para 3 mil pés, altímetro 1019. ITAP 3 mil pés, libera velocidade ITAP. Está livre, 5240. 40. Atinge e mantém 3 mil na perfil da Momo, 5486. Liberado, a inscrição é subida, comandante. Subo ao farol 160 sem inscrições. Minha extensão ao 160 sem inscrições, 5486. Web 6741, chame centro Recife, 1251, alterna 133-25. 25133-25, Web 6741, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, passageiro 2230, informação 90. Boa tarde, senhor identificação na chegada AMAN, desça para o 04 mil pés, o altímetro 109. Identificou na AMAN para 4.909, 2230. Segura a sanção 2.500 pés, o Índia Fofarosca. Passageiro 2230, corrigindo, desça e mantenha o 050. 050, reautorizado, 2230. Trip 5240, desça e mantenha 4 mil pés. Autorizado 4 mil, trip 5240. 4 mil pés, trip 5240. Localizador 941. 941, completa ali a sexway, chamando torre 198, decimal 6. 186. Rodou, boa tarde, vou na 600. 1600, boa. Chegada Mari, desça para o 060. 060, Mari, tá com informação 90. Bravo, Trip 5486. Prossiga. Após posição Momo, autoriza o voo direto ao Lençóis. Seria pro ideal para voar direto ao Lençóis, comandante. Aguarde. Proa 299. Temos tráfego indecido no setor oeste da terminal, mantém o perfil da Momo 5486. Cliente no perfil da Momo Cogelo 5486. Só 3804. Fala, confirme a posição puta 3804. Pole position, 01. 01, puta 3804. É puta aqui, 2230. Fala, seja bom, rapaz, mais um 4099. 089 Vitória, aguarda com a pé. Só um minuto. Aguarda com a pé, com a pé, com a pé. Vitória, copia? Com a pé, com a pé, com a pé. Autorizado Vitória, 360, autorizado no 0, recolo da 1-0, curva direita da Eule, da Eudes, controle 208, funciona 5410. Da presente direto Lençóis 5486. 41 Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08. Desça para 2000 pés, está autorizado o X-Ray, reporte localizador. 2000 por X-Ray, reportarei. 1900 é o número 3, reduza 2100 nós. 210, reduzindo 600. Passarelo 2230, para interceptar o corpo localizador à esquerda, proa 125, desça para 3000 pés, o altímetro no 09. Pode copiado para o circo com assistências visuais, para descer em Cairo, frequência livre para a coordenação. É. Passarelo 2230, para interceptar o corpo localizador à esquerda, proa 120, desça para 3000 pés. Esquerda no 20 para 3000 para o localizador 2230. Esquerda 600. 1600 para 4000 pés, o altímetro 019. 4609. Tango, boa tarde. Salvador para Serra Bravo, Mike Oscar, 500 pés, confirmando, encontra-se no Graé. Só um minuto para a cópia. Salvador, boa tarde, 3566, sentido 90. Controle. 3566, boa tarde, sentido 90. 1600, vetor radar sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao curso do localizador, 1600. Mantenha proa, limite ao curso do localizador, 1600, pode prosseguir descida. 3000 pés, 1600. Sim, obrigado. Interceptando o localizador, TP5240. Passarelo 2230, desça para 2000 pés, está autorizado a LS, reporte no localizador, passarelo 2230. 2000, vai reportar 2230. TP5240, completo LS, chamando torre 1983-6. 286, bom. 4566, boa tarde, cena de identificação, uma chegada Mari. Desça para 4000 pés, o altímetro no 09. 4000 no 09, 3566. Então, 500 pés, decolagem da pista no Celtics, coordenação com a torre contra a Nordeste, ingresso no corredor forte. O controle Salvador 120, décima 1, posiciona 02, 76 no transponder, Mike McDonald. Prossiga com referência visual no 085, ingressando agora na terminal. Reporte para descida e ingresso nos corredores. Lima Serra Vitor. Controle, o Lima Serra Vitor vai estar indo para Ponte Verde. 1-8, decimal meio, para acionamento táxi, confirme o problema. Pro 203, Samará, torre 1-1-1-8, para 2000 pés, nesta proa intercepta o curso do localizador. Reportando estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, minha versão. Lima, Serra Vitor, enter, prosseguindo para Porto Seguro. Seu plano aqui foi confeccionado errado. Prossiga com as visuais. Na proa de coral, tem condições da aerovia proa de coral? Negativo, senhor. Solicitou litoral, senhor. Litoral, copiado então. Mantendo a escuta, Lima Sérgio. A sua escuta, Lima Sérgio. 430 completo Oriente, chamando Torre 198 Oriente, 96. Trip 5486, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. Recife 12685, 12465. 12545 é secundário, comandante. 12545, claro. Zero completo ali, essa aqui foi chamando Torre 198, esse 96. Isso, foi 3566, apoio de TAP está livre, direto de TAP. Direto TAP, obrigado, 3566. Troco. Boa tarde, Bono 74 vai descer até 160 restrito agora. Bono 754, acelera a identificação, a chegada Mário, desça ao 050. 050 na Mário, Bono 754. Salvador, triple 5240, muito bom dia. 240, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3. Paulo, Salvador, 6721, no gate 4330, Fortaleza. 721, Fortaleza, guarda-copa. 6-4. Fortaleza, copia? Copia, minha, 731. Autorizado Fortaleza, 330, motor 219, decola da 10, curva esquerda, Momo, Froti, controle 208, 5421. 330, Fortaleza, autorizado, operador 19, decola 10, curva esquerda, Momo, Froti, 208, 5421, 6721. 321, correto, tá bom, espera o chamarei, obrigado. Boa tarde, Alfa Tango Tango, pede que informação na venda. Alfa Tango Tango, contato radar estabelecido na posição Conde, nível 105. Prossiga com referências visuais, reportando para a descida. Fiat, vai reportar para a descida, Tango Tango. Controle de Bocinha, Gono 328, retomando por de mar, estamos com informação na venda. Gono 328, acelera a identificação, por de mar. Desça para o 060. 060, vai no Mário, agora o 328. Salvador, boa tarde, passarelo 2230 livrado. 2230, Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, passarelo. Controle Salvador, papapá, Mike Tango. Mike Tango, corredor forte, número 10, na escuta reportando a Paulo Forte. Reportará na praia do Forte, reportará meio prédio com a do Forte. Então 3566, prossiga para 2000 pés, está autorizado, ele é sub-tray, reporte localizador. 2000, reportará localizador, 3566. Boa, acelera a identificação, chegada Mari, desça para o 070. Salvador, pronto, senhor. Dá semendo 169 em time, desça na Fala Level 20, Fala Level 160. É só vem, mas a gente vem e chama o estilo. Boa, Naira 24, Spock Island, clear down to 120. On my arrival. Salve Salvador, bom dia, boa tarde, boa noite, 600. 6-7, November, information received. Go 16-7, good afternoon, proceed on bon arrival, clear down to 4,000 feet, QNH 1019. Roger, proceed to Boca Arrival, be sent 4,000, QNH 1019, go 16-7. Prossiga para 3.000 pés, o altímetro 1019. 3.019, bom, 754. Controle Salvador, boa tarde, voo 1924. Voo 1924, boa tarde, prossiga via chegada Mari, desça para o nível 080. Via Mari até 800-1924. Da presente, prossiga direto ao ITAP. ITAP, igual no 328. Alfa Tango Tango, desça para 1.500 pés. Ingresse corredor forte, na praia do Forte, portado. 1.500, autoriza voar na praia da rotatória, pro Alfa Tango Tango? Na proa da rotatória, afirmativo então. Descendo para 1.500 pés. Na praia da rotatória, vai descer para 1.500, Alfa Tango Tango. Pushback acionamento no gate 46721. Paciente, 6721 não tem condições de coordenar com esse som. Fazer simultâneo com a aeronave no 03, só que o celular vai ficar como número 2 e puxar a cauda do 43. Tem condições? Tem condições, sim. Já pousamos junto, vamos sair juntos. Gente, o tráfego da 03 já iniciou. Confirma com a equipe de solo se ainda tem condições de iniciar. Só um segundinho. 089 na escuta. Azul 489 na escuta. Sim, 489, se eu tiver condições, mas depois são só um minuto, o tráfego da RBGS no 04 vai iniciar simultâneo com o senhor e vai puxar com a cauda do 43. Ele vai ficar como número 2. Se eu tenho condições? Agora, isso já convite pessoal que está falando. Se eu não tenho que correr aqui agora, se não é que eu vou fazer, gente tem que ouvir de vez, tá? Procura telefone também. Tá tranquilo, obrigado. Sem problema, Azul, pode tocar aí. Sem estresse, bom serviço. Então após a passagem do Azul, tá autorizado, Paulo 6721. Ativo, 6721. Ah, ok. Pausa a passagem do Azul, inicia o push 6721, chama pro táxi. Ô Mike, Mike Tango, por gentileza, cheque seu modo Charlie, não receba altimetria, Mike Tango. Tango, estamos 0276, senhor. Apenas o modo Charlie, comandante. O modo Alfa estou recebendo novamente. O modo Charlie, aparentemente, aí com um pânico, viu? Já acionado o modo Charlie, Tango, informação de tráfego 12 horas, 7 milhas, mesmo rumo, mantendo 085, o senhor irá cruzar este tráfego okay, em altitude nas próximas segundas. Passando 9, direita, entra 0050 Mike Tango, por gentileza, reporte a manutenção em que seu modo Charlie está inoperante, ok? Intenção do Mike Tango é sair pelo posto pela Praia Forte, né? Controle de Maceió. Gente, eu preciso ser chamado para ingresso na Terminal Aracaju. Aguarde. Localizador, bom 754. Bom 754, completa ele a sexta-feira, chamando Torre 118, decimal 6. 86754. 3000, autorizado a descer para 2000, bom 328. Bom 328, é o próximo 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. Salvador, vai marcando esquema 1h30 para ingresso terminal de Maceió. Ok, preciso de Aracaju, comandante, Aracaju. Ok, gente. Autorizado, LS, reporte estabilizado, Gono 328. Afirmativo, Gono 328 para 2000 pés, reportando no ar. 2000, 3000. Ah, 3144, prossiga para 3000 pés, 109 altímetro. Para 3000.